3663, autorizado da El. Direto da El, obrigado. Romeu Cabral, frequência livre. Alô? Se passa controle 1935. Obrigado. India November Alpha, Backtrack, Solos 28, reporte livrando. Relivo Backtrack, reportará livrando 917 India November Alpha. Né, 6225, chame Recife na frequência 126-85, alternativa 133-65. 6285-1335-6225. Antônio Salvador, bom dia. Salvador, 5221, acionado 5452. 5221, no quanto às radar, desculpa, enjoo 200, sai da árvore. No perfil da árvore, sobe para 200. Está estabilizando, TAM 3602. TAM 3602, complete LS, chame a torre na frequência 118, decimal 60. 186, obrigado, até já. Gente, Índia, November Alpha. Solo Salvador, objeto 581, solicita pushback, sanamento, posição 4. Autorizado, acuse pronto pro táxi. Acusará pronto pro táxi 5891. Eu corrijo, aguarde pro post, web 589. Aguardando pro post 589. Tá 3859. Pra chegar, é o. A gente já está indo na metade aí do pushback, no parte 3. Desconsidere. Obrigado. Sem problema. Oh, bom dia, Chanel 63, voz de informação, Juliana. Instruções para Guarulhos. Ah, Guarulhos, isso aí mesmo. O Chanel 6311, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via pelo ISC 50. Saída da El, Leda, Eudes. Após fixo Eudes. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5463. Autorizado 360 para Guarulhos, na Upper Zulu 50, da El, Leda, Eudes. 119-35-5463 a transponder. Correto, chame pronto para acionar. Vai lá. Papá Mike, Eco Delta, pro... Andes, 625. Qualquer certo. Clear to Ezeiza International Airport, Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 300, via Upper Risk 50, Mike India Alpha, VOR, then Upper November 857, Papa Oscar Romeo VOR, Upper Mike 534, Izubo, India Sierra Oscar, Bravo Uniforme, then Upper Mike 788, Bravo Golf Eco, Bagé VOA. Then, flight plan on road. Correct. Then, after Bagé, Bravo Golf Eco, up on November 741. Then, flight plan on road. Wait is standard instrument departure and approach control frequency. Delta DC no litoral DC 500 pés, reporte no litoral de passando Pituaçu, QNH 1096. Go flight level. Upper Whiskey 50, Mia, Port, Papa Oscar Romeo, VOR, Uniform IC, A8, Bagé, and dial departure, Skok, please. Under 625, Dael, Leda, Dael departure, Leda, then Eudes position, right turn after takeoff. Approach control 109.35, power 108.60, and the squawk code 5471. Say again, squawk please. 5471. Gol 1982, desça para 2000 pés, QNH 1096, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, 1096, reporte estabilizado LS, gol 982. Dial departure, then Lera, yield position. Yield position, that's correct, call me ready to start. We will back ready for pushback and standby. Thank you. Report when you'll be ready to start. Okay, ready to start. And it's 625. Start up and pushback approved. Call me ready to taxi. Okay. Approved. Pushback, start up, we'll be back ready to taxi. Solo Salvador, boa tarde. 3602, levando na escuta. Bom dia. Solo 3259 para o táxi, POV 1463, 4 horas e 40, Campinas. 4 horas e 40, Campinas, POV 163. Autorizado, táxi, ponto de espera no zero, tanto 3859. Ponto de espera no zero, obrigado. Solo, bom dia novamente, a Xané 6312 na remota 13, pushback. Aguarde autorização, previsão de 5 minutos, 6312. 312. Salvador 3602 livrou na escuta. Você mandou Chanel número 3. 6312 é número 3. Tá na escuta na remota 13, 6312. Tá 3602, mantém a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 3602. Após o TAM estaria livre o 5819? Afirma no portão 04. Está livre após o TAM passar sua cauda. O Webjet 5819. 3859, a linha Ida Cola 10, o vento 130 graus, 069. Carinha da Cola 3859. Tower and the 625 ready to push back and start up. Aproximado da Juliette, 3602. Mantém a posição. Mantém a posição. Andes, 525. 625, sir, ready to push back and start up. Start up and push back approved. Call me ready to taxi. We worked ready to taxi, thank you, sir. A frequência 118, desse nome é zero. 626, graça, de alta. 33. Mike Echo Delta, mantém esfera visual no farol de Itapuã, aguardando instruções, informa o Boeing 737, final de 8 milhas, 1-0. Poderíamos pousar na 35, por favor? É entendido que o senhor solicita pouso na 35? Afirmativo. Ok, prossiga inicialmente via litoral, reporte para girabase 35. Estamos tentando fazer o pouso pairado ali na cabeceira 35, livrando a final para o Boeing. Ah, ok, ciente. Reporte girando base para 35. Mike, Eco Delta. Delta. Poderia confirmar o vento para o Delta? Confirmar o vento para o Delta? 130 graus 059. Mike, Eco Delta. Delta, obrigado. Repassaremos base. Torres Salvador, o Gol 982. Gol 1982, informo que tem um tráfego à direita, helicóptero, prosseguindo via litoral e posteriormente pouso pairado na cabeceira 35, sem interferir com sua aproximação. Agora tem livre pouso no zero, vento no 30 graus, 05 nós. Gente com tráfego, Gol 982. São 3859, decolado aos 39, controle 11935, bom voo. 1935, bom dia. Zero a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna com 20. Confirme. Para o táxi, 5891 com 150 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna com 20. Autorizado táxi até o ponto de espera da 10. Web 5891, transferência, bom dia. Autorizado táxi até o ponto de espera da 10-5891. Bom dia 3859, decolou com banda direita agora 1600, vai. Tá, 3859, contato radar, Tupanjou 380, saída da EL. 380, saída da EL, 3859, solicita coordenação com o centro Recife, nível 300, como sinal. Tá, 3859, aguarde. Tá, 5 minutos já, já tava o nosso grupo chegando, podemos iniciar? Ainda não, o tráfego atrasou. O MD-83 da Andes se atrasou, eu já comecei a questionar, ele já iniciou o pushback. Mais de 5 minutos, 6312. A gente vai esperar mais 5 minutos porque o outro tráfego atrasou, é isso? Afirmo. Tá bom, então vamos ser preterido pelo outro tráfego que atrasou, obrigado, 6312. Preterido não, ele tinha sido autorizado, eu estava observando, dei um tempinho, 1 minuto e meio, ou 2 minutos, para que ele iniciasse. Ele não iniciou, eu questionei agora há pouco, e ele já, eu estou observando aqui que ele já iniciou, não houve preterição nenhuma. Nossa. Salvador, Web 5891, ponto de espera da 10, pronto. Web 5891, ali mantém 10. Ali mantém 10, 5891. Firmo, Mike Eco Delta, seu Solos 41. Vete 2, solo 4-2, direito 1-2-1-9. Boa tarde. 219, boa. 733. Solo Salvador, é o gol 1982. 1982. Livre táxi até antes da Juliette. Seu portão será o 04 do Pátio 1. Antes da Juliette, 04, gol 1982. Quando chegar antes da Juliette, não há necessidade de informar para o solo que está antes da Juliette. Porque eu estou observando e vou autorizar o seu ingresso, assim que possível. 1982. Taxi approved via a turnaround apron 1 via India until rolling point, runway 10. Persons on board. Stand by, sir. Apron 1, India, holding point, runway. Yes, I waiting persons on board. Yes, sir. People on board, 7-8, endurance, 4 hours and 15 minutes, and alternative, Sierra Alpha Charlie Oscar. Roger, thank you. Thank you to you, sir. TAM 3733, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 360, via Apezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 199.35, torre 198.6, transponda 5465. TAM 3733, autorizado 360, com o decola da 10, com curva à direita, na Dael Leda, após Leda Bridge, no Apezulu 16, BHZ 3. Responder 5465, com controle 193. Correto, chame pronto para acionar. Oxaner 6312, remota 13 do Pátio 1, autorizado pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado pushback na 3859, chame Recife na frequência 121.1, alternativa 136.25. 121.136.25, Recife, boa. And XC25, reaching to holding point. Contact tower 118.6, now, bye bye, bom dia. 118.6, bom dia, sir, obrigado. No 982, autorizado ingresso, portão 04. Autorizado, portão 04, gol 982. 625, reaching holding point and ready to take off. Morning on the 625, clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees, 06 knots. Line up and clear to take off, and the C25, copy conditions, thank you, miss. Zulu Papa Eco, mantenha 085, ajuste 10 no meio. Sim, Zulu Papa Eco. Controle ao Papa Tango Hotel, Oscar Zulu. Papa Tango Hotel, Oscar Zulu, prossiga. Vai no través de Interlagos, se autorizado, vai até o farol de Capuã. E a litoral, mantenha 50. Hotel Oscar Zulu, ciente, informe buraquinho. Camarão em buraquinho, Hotel Oscar Zulu. Estou procurando aqui a DLA, acho. Você já fez DLA? G581 autorizado, elefa. Leva, 581. aguarde cópia. Perfecto, Chané 6312. Tem o POB 155, autonomia 3 horas 20 minutos, alterna Aracaju. Autorizado o táxi, ponto de espera, pistão no zero, dê passagem ao Boeing 737 da Gol, que está estacionando no 04. Após, prossiga até o ponto de espera da 10, realizando transferência. 18 decimal 6. Negativo, sai de Apache, ponto de espera 186, Salvador. Dá passagem ao Gol. 6312. Airborne 8495, 9935, have a nice flight. 11935, thank you very much, miss. Cheque que seu transponder, não recebo o modo chat. Hotel Oscar Zulu, Salvador. Ah, tudo, Salvador. Ok, não tenho indicação do seu modo chat. Faça um cheque no seu equipamento, por favor. Faz feito agora, deve chegar o sinal do senhor aí. Ok, ingresso e corredor Interlagos, reporte na rotatória. Está autorizado, gostaria que o senhor sobrevoar até o farol de Itapuã. Ah, vai prosseguir para Itapuã? Itapuã, senhor. Okay, então chame a torre 18612, hotel Oscar Zulu. 186, chama Arnaldo Zulu. 105, está passando um Airbus da Oceané, sua cauda, após, está autorizado. Chama o tanto do táxi. Airbus autorizado, está 3733, camarada. Estou levando o farol de Itapuã. Tá, já passou Interlagos, senhora. Está próximo a buraquinho. Ok, gente, o senhor solicitou, o senhor pode cruzar de imediato via litoral? Estou levando mais uns 2 minutos para cruzar a pista. Ok, gente, reporte 30 segundos para o cruzamento. 30 segundos para o cruzamento e reportará Zulu. Tiquilo Oscar Alfa, reporte Farol da Barra. Andes 6-4, with a contact on departure, climb maintain level 300, maintain dial departure. Maintaining on later departure, climb maintain 320, Andes 6-5. Airbjet 5811, chame Recife na frequência 126.0, alternativa 25.45. 260-2545, muito obrigado, 5811. 2, alinha e mantém, pistão no zero. Alinha e mantém 10, 6312. Alfa, tem reporte para regresso. 18, do Oscar Consciente. 28, reporte livrando. Reporte livrando, hotel Cadulão. Controle Salvador, bom dia, Oxené 6250, cruzo 160, descida 150, passando Pabog, tem informação quilo. Oxené 6250, sua identificação, chegada Mari, desce para o voo 050. Identificou na Mari 050, 6250. Tá livrando a 28 até o Oscar do Lula. Até o Oscar do Lula, ciente, reporte para o cruzamento. Reporte no farol de Itapuã para a transferência. Itapuã, para a transferência até o Oscar do Lula. O Xané 6312, sem livre decolagem 10, vento 120 graus, 05 nós. Sem decolagem 10, 6312. 625, could you confirm my final flight level 300 or 320? Flight level 300. Roger, 300. Olha o Oceania 6250. Oceania 6250, prossiga. Seria que eu podia confirmar o número de aproximação para 6250? Está na 6250, número 1, para aproximação. Número 1, possibilidade de voar a zona da presente para minimizar o nosso atraso aqui, senhor? Golf 080 para Serra Novembro, Mike Juliette, na radial 281 de Salvador, até 130 milhas após nível 045. Decola da 17, curva direita, saída Arbor, após direto. Mike Juliette, controle 199.35, torre 18.6, transponda 5432. Center 125.1 and 625, thank you very much, miss. Hotel Oscar Zulu, chame o controle 19935. 19935, chama lá. 312, contato radar, saída Puca, suba plano de voo 350. Contato 350, 6392. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Registrado o farol de Itapuã. Os dados? 7.6 a bordo, com alternando Galeão, com 3 horas e 55. Livre táxi, ponto de espera no zero, tá? 3773. Livre táxi, ponto de espera 18.6, tá? 3733. O farol de Itapuã, Oscar? Vai manter o Itapuã, Oscar. Hotel Oscar Zulu, ciente. Hotel Oscar Zulu, Salvador. Azul, Salvador. Ok, continuo sem receber seu modo Charlie, ok? Ok, assim que pousar, vamos pedir para a manutenção verificar. Ok, sim. Está mantendo 500 pés ajustado em 10 no meia? 10 no meia, 500 pés. Ok, ciente. Papatão, quilômetro alfa, tráfego meio-dia, meia dúzia de milhas. Controle, hotel Oscar Zulu. Prossiga. Vai para o aeroporto com hangar daí, vai para pouso. Ok, chame a torre 18.612, hotel Oscar Zulu. Graças, daqui a pouco. O piloto Alfa já tem aeronave aqui do Tiquet, ciente ali no farol Itapuã. Estimativo, o piloto Alfa está mantendo 1.000 pés? Estou a 850% do pavio. Tá ok, ciente. O tráfego já está prosseguindo para pouso. Positivo, senhor. Vamos usar a cabeceira 10 para pouso no hangar da Rimar, no Cia Aeroporto. Gente, hotel Oscar Zulu, reporte final L ponto. Final L ponto, Zulu.